e swing. Central do Axé. Esse é o som do povo, brother. Dançando bem soltinho, e pega ela e puxa, dança agarradinho. E vem, meu amor, sentindo o meu calor. Vem que eu quer pra cima. Eu disse rala, rala, rala, rala, rala, quer. Eu disse rala, rala, rala, rala, rala. Central do Axé. Tiaguinho, grande rei. No balanço. Deixa comigo. De vez em quando me recordo, sinto a brisa congelar meu coração. Saudade é que restou. Ainda acordo alucinado sem saber o que devo chorar. E aí, meu rei? Chega aí. Entrei na sua, meu amor. Cansei de duvidar. Se você adubar nossa flor, nosso amor vai crescer. E aí? Manda pagodão.net. Quero saber, quero saber. Se você quer ficar comigo, eu vou agora. Quero sonhar, quero sonhar. Não vá embora sem razão. Esqueço o que passou. Só quero o quê? Eu só quero te amar. No tererê do Azaba. Bom demais! Tererê, tererê, tererê, tererê. É! Tererê, tererê, tererê, tererê. É com você, vai. Quero vir. Se foi por amor, procure entender. O meu coração na lembrança desse amor. Eu fiquei aqui sozinho, perdido, sem saber o porquê. Afinal de contas, qual é a sua? Eu só quero saber. Joga comigo, todo mundo. Quero saber se você quer ficar comigo, eu vou agora. Quero sonhar, não vá embora sem razão. Esqueço o que passou, Thiaguinho. Ah, eu só quero te amar. É com você, vai. Quero saber se você quer ficar comigo, eu vou agora. Quero sonhar Não vá embora sem razão, esqueça o que passou. Vem! Eu só quero te amar. Grande galera, e as mãos pro alto. Tererê, tererê, tererê, tererê. Que maravilha. Tererê, tererê, tererê, tererê. Tererê, tererê, tererê, tererê. Valeu! Obrigado, Asa de Águia! Grande Thiaguinho! Irmão de ser! Balança! Pra sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. E a gente aproveita e manda um beijão pra todos que estão acompanhando aqui o Central do Axé. Você pode mandar e participar aqui com a gente aqui na rádio através do ouvintecentral@hotmail.com. Você pode mandar beijos e abraços pra quem você quiser. Abração aí a todos lá na Altamira FM, na cidade de Altamira do Paraná. Abração pra todos vocês aí que está ligado junto com a gente. É uma das novas afiliadas aí, a centraldamídia.com, e ouvindo e curtindo aqui o Central do Axé. Abraços também aqui para Interativa em Campinas, em São Paulo. Lá a Interativa FM é comandada lá pelo Paulo Henrique. Abraços pra todos os ouvintes lá. Uma das novas retransmissoras aqui do Central do Axé, e a gente abraça vocês de coração, tá bom? Para participar, você já sabe, ouvintecentral@hotmail.com. abraçando também aqui a Web Rádio Mais, lá em Piúma, no Espírito Santo, e também a Colinas FM, lá em Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco, curtindo aqui o Central do Axé. Continua! Central do Axé. Lá. Que você me olhasse com os olhos que me olhava antes, me dizendo pra não mais sofrer por você. Não faz ideia da falta que eu sinto dos seus beijos e abraços no nosso sofá. Não seria capaz de esquecer você. Toda vez que te peguei chorando como agora, imaginei viver a vida sem te ter. Libere seu orgulho, amor, não jogue tudo fora. Se você não diz seu coração, ele vai dizer sim. Volta pra mim, pra mim. Você é o amor da minha vida. Você é tudo aquilo que sonhei viver. Você medida. Se eu fosse você, eu voltaria pra mim agora. Você é o amor da minha vida. Você é tudo aquilo que sonhei viver. Você é meu tudo, minha medida. Se eu fosse você, eu voltaria pra mim agora. A Rocha Music! Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Não faz ideia da falta que eu sinto dos seus beijos e abraços no nosso sofá. Seria capaz de esquecer você. Tô vez que te peguei chorando como agora. Porque imaginei viver a vida sem te ter. Libere seu orgulho, amor, não jogue tudo fora. Se você não disse seu coração, ele vai dizer sim. Volta pra mim, pra mim. Você é o amor da minha vida. Você é tudo aquilo que sonhei viver. Você é meu tudo, minha medida. Se eu fosse você, eu voltaria pra mim agora. Você é o amor da minha vida. Você é tudo aquilo que sonhei viver. Você é meu tudo, minha medida. Se eu fosse você, eu voltaria pra mim agora. Se eu fosse você, eu voltaria pra mim agora. Central do Axé. Eu não precisa ser bombado, tem que ser gostoso. Na cama eu esculacho e ela quer de novo. Eu não precisa ser bombado, tem que ser gostoso. Na cama eu esculacho e ela quer de novo. Ela não sabe, mas nós temos um segredinho. Na cama a gente broca e faz ela ficar louquinha. Na cama a gente broca e faz assim. E vou passar na casa delas, a noite com elas, lá é tudo liberado, lá é tudo com elas. Eu vou passar na casa delas, a noite com elas, lá é tudo liberado. Vai! Eu vou passar na casa delas, a noite com elas, lá é tudo liberado, lá é tudo com elas. Eu vou passar na casa delas, a noite com elas, lá é tudo liberado. Vai! Eu vou passar na casa delas, a noite com elas, lá é tudo liberado. Renatinho, eu vou passar na casa delas, a noite com elas, lá é tudo liberado. Eu vou passar na casa delas, a noite com elas, lá é tudo liberado. E a barraca Bilate, tamo colado junto, olha meu parceiro William. Meu xará, meu brother, meu parceiro de motel. Isamac chegou na área estourado. Vamos embora, Isamac. Vou cantar essa música só porque você chegou, meu brother, de novo, viu? Preste atenção. E não precisa ser bombado, tem que ser gostoso. Na cama eu esculacho e ela quer de novo. Não precisa ser bombado, tem que ser gostoso. Na cama eu esculacho e ela quer de novo. Vai! Ela não sabe, mas nós temos um segredinho. Na cama a gente broca e faz dela se caluquinha. Na cama a gente se prepara no passivo assim, vai. Eu vou passar na casa delas, a noite com elas, lá é tudo liberado, lá é tudo com elas. Eu vou passar na casa delas, a noite com elas, lá é tudo liberado, vai. Eu vou passar na casa delas, a noite com elas, lá é tudo liberado, lá é tudo com elas. Eu vou passar na casa delas, a noite com elas, lá é tudo liberado. Joga pra cima! Manda um abraço aqui pro chefe de segurança, toda a segurança dessa festa, meu parceiro Goiaba. Aquele abraço, meu brother. Mas se bora mandar também um alô pro cara do som aqui. Olha, meu brother, mixador. Tá bom, o som tá legal, tá 100%, viu? Vamos embora. Alô, meu parceiro Cleiton, meu brother. Central do Axé. Já virou sensação, as mulheres gostam. O povo no embalo, som do tamborzão. Virou sensação, as mulheres gostam. Todo mundo vem curtir o som do pagodão. Tudo que eu mandar, você vai fazer. O que seu papai pede, mamãe obedece. O que eu mandar, você vai fazer. Atenção, meninas! Oh, vem, vem até o chão, entre no popozão. As mulheres da mineira são tentação. Até o chão, entre no popozão. Agora vem, rebola, vem. E rebola, rebola, rebola, rebola, bola, bola. Rebola, rebola, rebola, bola, bola. Rebola, rebola, rebola, bola, bola. Rebola. rebola, rebola e vai até o chão. Chão, chão, chão, ou vai até o chão. Chão, chão, negona, vai até o chão. Chão, chão, ou vai até o chão. Chão, vem comigo. Já virou sensação, as mulheres gostam. O povo no embalo, o som do tamborzão. Virou sensação, as mulheres gostam. Todo mundo vem curtir o som do pagodão. Tudo que eu mandar, você vai fazer. O que seu papai pede, mamãe obedece. O que eu mandar, você vai fazer. Vem, vem, vem até o chão, empina o popozão. As mulheres brasileiras são a tentação. Até o chão, empina o popozão. É bola. Vai até o chão. Chão, chão, chão, chão, chão. Ou vai até o chão. Chão, chão, morena, vai até o chão. Chão, chão, ou vai até o chão. Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Central do Axé. Vou lutar, jamais vou desistir. Te dou o céu, te dou o mundo só pra te ver feliz. Vou lutar, jamais vou desistir. E do céu te dou uma só pra não perder você. Sacudir e abalar o seu final de semana. Central do Axé. Vamos falar de amor! O swing de todas as estações. Só pra vocês! Toma aqui! Alô, Tomaquete! acreditar. O nosso lance não pode acabar. Foi meu louco, passageiro, foi demais. Aquele beijo que eu te dei um tempo atrás. Tô com saudade, meu amor, volta pra mim. Nina, ensino a você gostar de mim. Tenho certeza, cê não vai se arrepender. O nosso amor tem que prevalecer. Yeah, yeah. Vem cá, Nina, eu quero te beijar. Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar. Comigo. Vem cá, Nina, eu quero te beijar. Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar. Vem viver. Solta! Eu te falei, você não quis acreditar. O nosso lance não pode acabar. Foi meu louco, passageiro, foi demais. Aquele beijo que eu te dei um tempo atrás. Saudade, meu amor, volta pra mim. Nina, ensino a você gostar de mim. Tenha certeza, cê não vai se arrepender. O nosso amor tem que prevalecer. Oh, vem cá, Nina, eu quero te beijar. Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar. Acreditar, o nosso lance não pode acabar. Foi meio louco, passageiro, foi demais. Aquele beijo que eu te dei um tempo atrás. Tô com saudade, meu amor, volta pra mim. Nina, ensino a você gostar de mim. Tenha certeza, cê não vai se arrepender. O nosso amor tem que prevalecer. Yeah, vem cá, Nina, eu quero te beijar. Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar. Vem viver a vida comigo. Vem cá, Nina, eu quero te beijar. Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar. Vem viver. Solta! Vem cá, Nina, eu quero te beijar. Vamos parar de nos olhar e vem me agarrar. Primavera, inverno, outono, verão, é tudo nosso. Encerrando a primeira super meia hora só de axé pra você aqui, e axé do bom, aquele gingado gostoso, e você aqui fazendo a festa no seu rádio. Então a gente agradece de coração, vai um rápido break, vou e volto rapidinho, mas é rapidinho mesmo. Central do Axé. Central do Axé. Essa dança é de um cara que na dança manda ver. Sou eu, Felipe, do Corpo de Mola, trazendo o tchum-cu-tchum pra você. Essa dança é de um cara que na dança manda ver. Sou eu, Felipe, do Corpo de Mola, trazendo o tchum-cu-tchum pra vocês. Eu quero ver tchum-tchum, tchum-cu-tchum. Tchum-cu-tchum, papá, tchum-cu-tchum, tchum-cu-tchum. Vamos ver a dança. Tchum-cu-tchum, papá, tchum-cu-tchum, tchum-cu-tchum. Todo mundo vai ter que fazer. Tchum-tchum tá liberado. Ei! Deixa eu dançar você. Eu vou fazer uma mistura gostosa. Todo mundo vai ter que fazer. Tchum-tchum tá liberado. Dança eu. Tchum-tchum, tchum-tchum-pa. Tchum-tchum, papai, tchum-tchum, tchum-tchum-pa. A dancinha faz, ó. Tchum-tchum, tchum-tchum-pa. joga baixinho. Vamos ensinar como é que é a dança. A dancinha é fácil. É simples e é gostosa de fazer aqui, ó. Chucu-chu-chucu-chupa. Chucu-chupa-pá. De ladinho, de frente. Chucu-chupa-pá. Chucu-chupa. Chucu-chupa-pá. Aprenderam, mãe? Faz. Chucu-chupa. Chucu-chupa-pá. Chucu-chupa-chupa. Rádios parceiras, a CBVI FM. Abraço aqui para Gorete e também Amanda, curtindo lá no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Boa Vista do Incra. Abraços para o Ismael Paixão, tá ligado também junto com a gente aqui no Central do Axé, e vamos fazer a festa porque é final de semana. Central do Axé, retrô pra matar saudades. Sei que sua presença faz bem pro meu corpo. lábios, quem me dera. Sente seu corpo me esquentar. Fazer amor sob as estrelas, um caminho de areia na beira do mar. Beija seus lábios, quem me dera. Sente seu corpo me esquentar. Fazer amor sob as estrelas, um caminho de areia na beira do mar. Quando a vejo começo a sonhar. Ela tem um jeito diferente, quem a viu jamais esquecerá. Quem me dera um dia poder tocar uma dessas noites de lua. Rara pedra preciosa, diga quando você vem. Quero ser o seu segredo, algo muito mais além. Dela não sei se é rainha, sonho ou imaginação. Só sei que sua presença faz bem pro meu. E aí? Beija seus lábios, quem me dera. Sente seu corpo me esquentar. Fazer amor sob as estrelas, um caminho de areia na beira do mar. Beija seus lábios, quem me dera. Sente seu corpo me esquentar. Fazer amor sob as estrelas, um caminho de areia na beira do mar. mistério, não consigo entender. Mergulhei na agonia, cantei outra canção. Só pra ver demais, hein? Em qualquer estação. Demais, né? Quero ler seu pensamento, esse pra seu coração. Caminhando com o tempo, levantando essa mão desengajada. Onde está você? Eu vou te procurar. Vem ficar comigo e se apaixonar. Onde está você? Eu vou te procurar. Vem ficar comigo e se apaixonar. Estrela guia, eu quero amar você. Lua cheia de mistério, não consigo entender. Mergulhei na harmonia, cantei outra canção. Só pra ter você comigo em qualquer estação. Eu quero ler seu pensamento, esse pra seu coração. Yeah, yeah. Caminhando contra o tempo, levantando essa mão, como é que é aqui? Onde está você? Eu vou te procurar. Vem ficar comigo e se apaixonar. Yeah, yeah. Onde está você? Eu vou te procurar. Vem ficar comigo e se apaixonar. Morena, vem me beijar, bonito, que eu te levo no paraíso. Morena, vem me amar, senão eu perco o juízo. Esse teu jeito, morena, tem me deixado aperreado. De manhã me perco em sonho, de noite fico acordado. Eu falo coisa com coisa, dizem que eu tô variado. Porque eu sei mesmo, morena, é que eu tô apaixonado. Eu quero um buzz, eu quero um beijo, eu quero rolar com você. Eu quero um buzz, eu quero um beijo, eu quero morrer de prazer. Eu quero um buzz, eu quero um beijo, eu quero rolar com você. Eu quero um buzz, eu quero um beijo, eu quero morrer de prazer. Vem, morena, que eu preciso de tempo pra poder me alegrar. Eu carinho teu amor, teu veneno, eu tô doido pra provar. Eu quero um gozo, eu quero um beijo, eu quero rolar com você. Eu quero um gozo, eu quero um beijo, eu quero morrer de prazer. Eu quero um gozo, eu quero um beijo, eu quero rolar com você. Eu quero um gozo, eu quero um beijo, eu quero morrer de prazer. Assim. Cheiro, morena, vem um jeito de me endoidar. Vem com requebrado manhoso, jeito de corpo gostoso de arrepiar. Ah, esse teu cheiro, morena, vem um jeito de me endoidar. Vem com requebrado manhoso, jeito de corpo gostoso de arrepiar. Me faz endoidecer de amor. Olha, me chama pra dançar. Se vai embora, eu fico a sofrer. Se faz amor, me faz delirar. Você é um anjo safado que caiu do céu só pra me atrasar na cima. Iô, iô, iô, iô. Vem me dar um beijo, vem fazer festejo, vem me clarear. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vem me dar um beijo, nesse meu desejo eu vou me acabar. Oi, oi, oi. festejo. Vem me clarear, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vem me dar um beijo nesse meu desejo. Eu vou me acabar. Caiu do céu só pra me atazanar. Vai! Iô, iô, iô, iô. Vem me dar um beijo, vem fazer festejo, vem me clarear. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vem me dar um beijo nesse meu desejo. Eu vou me acabar. Oi, oi, oi, oi. Vem me dar um beijo, vem fazer festejo, vem me clarear. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vem me dar um beijo nesse meu desejo, eu vou me acabar. E neste segundo bloco do Central do Axé, a gente aproveita, manda um grande abraço aqui, um alô especial para a todos os ouvintes lá na Bahia, na cidade de Catu, Rádio Ouro Negro FM, que sempre retransmite aqui o Central do Axé, os baianos ligados aqui no Central. E a gente abraça você também em outros estados que estão acompanhando, e a gente abraça todo o Nordeste também, que estão aí no Central do Axé. Em especial, um abraço, um alô carinhosíssimo a todos da cidade de Agrestina, Pernambuco, é, a todos da Alternativa FM, que está com um novo site aí, o site de cara nova da Alternativa FM. Um alô pra vocês aí, hein? Grande abraço. Quem quiser ouvir também aí a Rádio Alternativa FM na cidade de Agrestina, pode também acessar o site www.alternativafmagrestina.com.br. E é um site aí, ó, super bacana, um site também que é da centraldamídia.com. Vamos que vamos, Central do Axé, abraçando também aqui a Rádio EB News. Rádio EB News, uma das filiadas também que retransmite o Central do Axé lá na cidade de Pirapozinho, São Paulo. Vamos agora para mais músicas, mais axé. Pra você aqui, o final de semana sensacional. Ai, que delícia! Cadê o gritinho das novinhas? Central do Axé. Central do Axé. Então, eu já dei o tapinha, já fiz o galope, patoque, patoque, patoque, patoque. no movimento, no pega-pega. Eu sou seu cavalinho e você vê assim, ó. Estrague, estrague, estrague, estrague, estrague, estrague, estrague, estrague. Em cima do cavalinho, estragando a perereca. Estrague, estrague, estrague, estrague, estrague, estrague, estrague. Em cima do cavalinho, assim. Eu já dei o tapinha, já perdi o galope. Vataque, vataque, vataque, vataque, vai. No movimento, no pega-pega. Isso é seu cavalinho. Simbora, simbora! Estrague, estrague, estrague, estrague, estrague, estrague, estrague. Em cima do cavalinho. Estrague, estrague, estrague, estrague, estrague, estrague, estrague, estrague. Bora, Jorge, bora, Jorge. Passa aí, vai, você sabe, vai. Eu já dei o tapinha, já fez o galope. Pataque, pataque, não tem que fazer um movimento com você. No movimento, no pega-pega. Eu sou seu cavalinho e você vai. Estraga, estraga, estraga, estraga, estraga, estraga, estraga. Em cima do cavalinho, estraga. Vai! Estraga, estraga, estraga, estraga, estraga, estraga, estraga, estraga. Pode gruvar, negão! Só tá começando, hein? A galera tá chegando, olha meu parceiro, dá aquele abraço, meu brother. Eu já dei o tapinha, já fez o galope. Vataque, vataque, vataque, vataque, vai. No movimento, no pega-pega. Isso é seu cavalinho e você minha perereca. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega. Em cima do cavalinho, esfregando a perereca. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega. Eu sou seu cavalinho. Esfrega, esfrega. Esfregue, esfregue, esfregue, esfregue, esfregue, esfregue, esfregue, esfregue. Em cima do cavalinho, me esfregando a perereca. Baixinho, baixinho, baixinho, baixinho. Ô, Gás, agora quero ver você, você, você. Esfregue, esfregue, esfregue, esfregue, esfregue, esfregue, esfregue. Em cima do cavalinho. Vou fazer um movimento pra você, seu vai. Esfregue, esfregue, esfregue, esfregue, esfregue, esfregue. Em cima do cavalinho. Esfregue, esfregue, esfregue, esfregue, esfregue, esfregue, esfregue. Em cima do cavalinho, esfregando a perereca. Esfregue, esfregue, esfregue, esfregue, esfregue, esfregue, esfregue. Joga pra cima! Vamos embora agora! Essa pegada que é maravilhosa. Central do Axé. Tá pensando o que, homem? Essa mulher, cara. Swinga, babado. Sapato, silicone, gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá armado. Pra ter essa gata tem que ter gato no pasto. Tá pensando que é fácil desfilar de avião? Aí você esquece que tem a manutenção. Você quer votar banca, o preço da fama. Quer comer filé, então não reclama. E a máquina é quente, vale a pena, você paga pra ver. Pegada é firme, faz enlouquecer. Então não arrega não, que o padrão é alto. Depois vai me dizer, valeu cada centavo. 15 mil por mês, pra mancar a mina. Cabelo, sapato, silicone e gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá armado. Pra ter essa gata tem que ter gado no pasto. 15 mil por mês, pra mancar a mina. Cabelo, sapato, silicone e gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá armado. Pra ter essa gata tem que ter gado no pasto. São 15 mil no mês.

Central do Axé ficando por aqui. Lembre-se, final de semana passa e a vida continua. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Faça sexo seguro antes de fazer gru-gru-gru-gru. Coloque camisinha no seu peru. Abraços para todos. Se Deus quiser, a gente se encontra por aqui na rádio que está sempre com você. Na rádio que se preocupa com a programação, com você, nosso ouvinte, né? Com a seleção musical. E final de semana tem um encontro marcado com o Axé, com o Axé Music, com o gingado gostoso, né? Do Axé, tá bom? Abraços para todos e a todos que estão ligados com a gente também em vários estados e várias emissoras, mais de 200 rádios espalhadas em todo o Brasil através do centraldamídia.com. Abraço para todos, valeu, tchau, tchau.